mais condição de sorrir. Eu não sou broxa, eu quero uma cabrocha pra lambadear, fazer meus filhos depois poder criar. Com pratinho na mão, short pra vestir, e da educação nunca vou desistir. See you.